5890, pushback acionamento, tá no gate 2. São dois. Aguarde só um instante, a companhia já terminou o push lá, lá no fundo do pátio. Aí já vai iniciar ataque, já autorizei seu push, ok? Aguardando, 5890. Com 1-1-4 a bordo, 3-0-50, alternando ganhão. Via Pátio Índia, no ponto de espera, chama pronto, 1012. Pátio Índia, ponto de espera, chama pronto, 1012, passando. Web 5890, após a companhia passar a retaguarda, está livre o push. Afirmativo, após a companhia está livre, 5890, obrigado. Salvador, aqui é 5349, a próxima ponte para a Dômica. Autorizada a linha de decolar, 090 com 612 a 6749. A linha de decola, Dômica. estacionamento 5793. Tá autorizado, time táxi. Quanto? 749 aos 08 120 8. 208, bom serviço. Para o táxi web 5890, tá com 62 a bordo, 3:10, alterna Galeão. Autorizado até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, 1013, o ajuste 5890. Autorizado, chama pronto, 1013, 5890. Para o táxi FGS-5797, POB 109, autonomia 1335, até na Confins. FGS-1335-109, chame no ponto de espera pronto, ajuste 1013. 1013 chamará, 5797. Oi, UF-590, ponto de espera da 10, pronto. 5890, autorizado a linha e decolar pista 10, 1 centena com 4 nós. Autorizado, 5890. Alfa, Chamador, Chamador, Alfa, Chamador. Alfa Yankee India, prossiga. Solicitamos autorização de reboque do 43 até a posição 03 do pátio principal. Autorizado a iniciar, mantenha a escuta até o término do reboque. Manterá na escuta até o término do reboque. Alfa. Monitora pronto. Após o companheiro iniciar a corrida, ali mantém. 5713. Ali mantém. Decolou 07 no 7, uma centena com 4 nós, tá livre. Livre, 7 no 7. Decolou 5717 ao 06-1208. 1208, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, é o Rio 5973, no ILS da 10, trem baixo travado. E o 5973, continua a aproximação, pista 10, vento de 100 graus com 62, autorizado pouso. Nível de pouso, Rio 5973. Pio no solo aos 25, Alfa Kilo Pátio 3, tá livre. Alfa Kilo Pátio 3, livre táxi. Então, 3201, bom dia. 01? Avião, quando possível, com fim. Autorizado, 360 com fim. Via Pesolu do Meia, decolagem da 10 com curva direita. Vai na Dael, Leda, Bridge, após Bridge a Pesolu no Meia. Controle 119 decimal, corrigir. Controle 120 decimal 8. E aciona 5036. Motivo 360 autorizado com 15, Éter Zulu 1 no meio, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 1208 com controle, 50.